Romeu, Salvador, Papa Romeu, Oscar Tango, bom dia. Papa Romeu, Oscar Tango Golf, bom dia, contato radar, sobe para o nível 230, saída Momo. Subindo nível 230, saída Momo, Oscar Tango Golf. Zona 983, Centro Recife, no 251, 13325. 251, 13325. Entra de 150 graus, 8 nós. Zona 260, detectou o curso localizador. Zona 260, completa, turno no 8 decimal 6. 286, bom dia, 260. Bom dia. Salvador, 5728, tem a informação papá, passo 200 para 150, se possível, vou entrar. Webjet 5728, aciona identificação autorizada, chegada Mari, no 8 da presente, desce para o nível 060, o ajuste no 021. Na 3198, reduza para 1980 nós, desce para 2000 pés, o ajuste no 021 e reporta estabilizado em LS X-Ray da pista no 0. 180 nós, descendo para 2000, vai reportar estabilizado 3198. 3198, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 7 milhas e meia. Está passando duna, é um Boeing 738 da Gol com 1.60 nós de grau de speed. 3198. Controle, bom dia, Alfa Tango Tango decolou, saída Conde, na sua escuta. Alfa Tango Tango, bom dia, contato radar, sobe para o nível 090, saída Conde. 90, saída Conde, na sua escuta, Alfa Tango Tango. Luque Luiz, que mantém na 1500 pés, voe rotatória, reporte visual do campo. Agora está visual com o tráfego 3198. Ciente, reporte estabilizado. Reportará 3198. Alfa Tango Tango está a 3 milhas e meia, já pode cobrar esquerda? Confirme para controle. Alfa Tango Tango, passando 1500 pés, 3 milhas e ponto 7, já pode cobrar esquerda? Afirmativo, voando Conde, o Alfa Tango Tango. Diante Conde, Alfa Tango Tango. Siga, Vita Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, foi para Paripe, reporte Paripe, mantenha 1.500 pés. Xanem 140, Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, antena 2545, 6140. Então 3198, Duna completa, torre no 86. 3198, boa senhora, até daqui a pouco. Até. Aquilo Bravo, acione 0224. Bom dia, aguarde, mantenha o ponto de pé, dono zero. Controle, Oscar Tango. Controle, autorizo o Papo Romeu Oscar Tango Golf após Cogno voar direto a Euclides da Cunha. Afirmativo, o Oscar Tango Golf, confirme a pro ideal. Todo November Yankee Mike. Afirmativo, November Yankee Mike, inicia espera com curvas à direita, mantendo o uno no pé e aguardando instruções para o cruzamento do campo. Uma percurva à direita, aguardando instruções para o cruzamento. November Yankee Mike, no meu pé. Luna 738, desce para 2.000 pés, o ajuste no 021, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista no 0. 5728 da WebJet, desce para o nível 050, ajuste no 021. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, desce roda 10, com curva direita, a saída da El, letra triste, via Obdulum 10, após Mato, após Lúbito, após Barbacena, após Conforme Rota. O controle 19.8, Rio de Janeiro 1021. Direita, chama o solo em 121 desce para 9, tenha um bom dia. 209, obrigado, bom dia. 73198, informa o tráfego a 1 mil pés no setor sul do aeródromo, em espera, aguardando seu pouso. Gente, não está visual ainda com o tráfego 3198. Na chegada Mari, chame quando pronto para descida, o ajuste em Salvador no 021. 3198, cheque o trem, o vento é de 1,40 graus com 8 nós, altímetro no 021, autorizado pouso na 10. O trem baixou, travou, autorizado pouso na 10, com 1021 no ajuste, 3198. Alfa Juliette 8, gol, com 260. E 198, decimal meio. Jack Mike, o senhor está visual contando a curta final da 10? Negativa. Ok, gente. 3021, livre da restrição entrada. Vai, 7-3-2. Paulo Kiluiski, bom dia. Mantenha 1.500 pés. Ingresso final da 17, reporte a 3 milhas da cabeceira. Livre apenas da restrição de altitude. Livre, Matheus, apenas da altitude. 5-7-2-2-4. November Yankee Mike, aguarde instruções para o cruzamento. Não precisa fazer um novo 360, ok? Mantém a perna contra o vento, aguarde um instantinho para o cruzamento. Presidente, vai aguardar na perna contra o vento para o cruzamento, November Yankee Mike. Agora o November Yankee Mike está autorizado o seu cruzamento, reporte livrando o Insta 1028 para a perna do vento da 17. Autorizado o cruzamento da 1028, reporta na perna do vento da 17, November Yankee Mike. November Yankee Mike, copiou? Copiou sua instrução, sim. Vai efetuar o cruzamento do campo, reporta na perna do vento da 17, o November Yankee Mike. Afirmativo, November Yankee Mike. Clima aqui no Zulu ali, mantém a 10. Ao livrar à direita, chama o solo 21 decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Mike efetuou o cruzamento do campo. Ok, November Yankee Mike está livre, prosseguir, dá pra gente posição já direto para a base da 17, reporte interceptando a final da 17. Prosseguir para a base da 17, reporte interceptando a final, November Yankee Mike. Gustavo Kiluiski, que o senhor está visual com o hangar da Henry Mara aí no prolongamento da 35 aí na final da 17? Ok, sobre o hangar da Henry Mara, vai iniciar a espera com curvas à esquerda a 1.500 pés, o Kinegão no 021, aguardando a instrução para a final da 17. Quebec, mantenha 1.500 pés, dá presente voo e rotatória, reporte visual com campo. Dá presente rotatória, reporte visual com campo, Quebec. Sim, Oriente, Whisky Golf Kilo. Informo que negativo ainda modo Charlie, confirme nível que passa. Passou 50 agora, você pro 90, 090, Alfa, tentar. Oriente. Ah, sua esposa, igual você. Do nível 090. Pontarei, Alfa, tentar. Lembrei aqui, Mike, avistado de base para final da 1-7, autorizado o pouso, agilizando na medida do possível na 1-7. O vento é 1-3-0 graus com 8 nós. Qual é o pátio de estacionamento? É o pátio 4, deseja que leve na Quebec? Então, pode ir, vai ser autorizado o backtrack até o pátio 4, ok? Tá certo. Estabilizado na ideia. 7-3-2. Aqui no Zulu, decolou 02, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, obrigado, amigo, bom dia. Perdão, é 119.8 o controle, ok? 119.8. Positivo, 19.8, positivo, obrigado. Compreendo as restrições, o imã que usou. O gol no 738, o vento é de 130 graus com 8 nós, o altímetro no 021. Cheque o trem, autorizado pouso na 10. Mais travado, livre pouso com 730. November Yankee Mike no solo 03, reporte livrando, faça o backtrack, reporte livrando, passo 4. A sua retaguarda na cabeceira no 7, ok? 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Vitor Mike Quebec, mantenha 1.500 pés, o vento é, perdão, o QNH é 10221, reporte a 3 milhas da cabeceira 17. 1.500, reportará 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec vai fazer um 360 pela esquerda, aí a 4 milhas da cabeceira no 7, na final do 7, ok? Mantendo 1.500 pés, 360 pela esquerda, 4 milhas da cabeceira. 360 pela esquerda, 4 milhas da 1.500, Vitor Mike Quebec. Gente, November Yankee Mike, agradeço, bom dia. No risco está autorizado o pouso na 1.7, o vento é 1.30 graus com 8 nós, o altímetro no 021. Torre Salvador, bom dia, objeto 5728, tem com LS. Web 5728, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Completando agora pista livre, 728, web GF. No solo 04, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha um bom dia. 219, grato, até breve, 1738. O Vitor Mike Quebec está autorizado a descida para 1.000 pés, em espera aí sobre o hangar da Enrimar na final do 1-7, guardando instruções para a final do 1-7, QNH 1021. 1021, descendo para 1.000 pés, Vitor Mike Quebec. Alfa Juliette, ingressa no 05, no 738. Torre Web 5728 em livre pouso. Web 5728, agora checando o trem, está autorizado o pouso. Venta de 130 graus com 8 nós e o altímetro 021. 1021, sem suspensões, baixou e travou, livre pouso. 5728, obrigado. Bravo, Kilo Whisky no solo 06, autorizado o backtrack, reporte livrando no pátio 4. Interceptando a final da 17, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reduzindo na medida do possível, está autorizado a final da 17, aguardando a autorização para o pouso. Cliente iniciando redução, Quebec. Quilo Bravo, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o A360, o limite ao localizador. Confirme, o senhor foi autorizado a descer que nível, porque foi pedido que o senhor solicitasse descida. Ok, para vir a chegada da Mari, para mim, nós estamos autorizados, está comando à esquerda, acabou de levar um 60, para o A360, tá, voltado pelo curso. Gente, desce para o nível 050, o ajuste no 021. Pote na final do ano 7, aguardando sua passagem para o pouso na cabeceira ano 7. Cliente, agradeço. 72 aí. Gente, até mais, bom dia, o Bravo Luiz. Prossiga. Essa prova pode reduzir a velocidade? Qual a mínima lima do Lima Quilo Bravo? Está com 190, pode reduzir? Afirmativo, desce para 4.000, ajuste no 021, Lima Quilo Bravo. Para 4.000, com 1.000. Alfa Tango Tango agora recebe o modo Charlie, passando no 8.500 pés, correção, nível 085, confirme? Afirmativo, afirmo, vai reportar quando faz um minuto, atingiu 90, Alfa Tango Tango. O A2728, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette, posição 09, 72. Golf Kilo desce para 2.000 pés, o ajuste no 021 e reporta estabilizado na LS X-Ray da pista no 0. Lima Kilo Zulu, da presente voo e vitória da conquista. Preciso, da presente vitória da conquista, matando 3.000, Lima Kilo Zulu. Afirmativo, aguarde para subida. Positivo, aguarda. Atingiu, estamos tendo 90, Alfa Tango Tango. Ciente, o Alfa Tango Tango, aguardando transferência. Aquilo Bravo desce para 3.000 pés, o ajuste no 021. Mike Quebec, seu solo 09, autorizado o backtrack, reporte livrando. Lima Kilo Zulu sobe para o nível 100. Policial reautorizado, uma centena, Lima Kilo Zulu. Confirme? Ok, pronto para cópia? Repetindo para Recife, nível 390, superior Whisky 58, pista 10, esquerda pós, Puca, posição Caju, acione 5177, controle 1998. Para a gente, helicóptero Whisky 58 no portão 08, chame para a puxa, sei lá. Quilo Bravo desce ainda para 3.000 pés, o ajuste 1021, aguardando descida para 2.000 pés. Finalizador agora. Bravo complete com curva à direita na proa 060. Juxo no 021, reporta estabilizado na LS Ferreira, pista no 0. Próxima navegação, desce na proa de Duna até 2.000 pés, no estado de 21, Duna Telegram. Negativo, vai seguir como número 2 na aproximação, tráfego agora na sua posição de 11 horas e 7 milhas e meia, está agora a 7 milhas de Duna, é um Bravo Eco 58 com 1.50 nós de ground speed, mantendo 2.000 pés. Azul 4207, autorizado para o desativamento, tanto quanto o táxi. não fui, né, Leandro? Siga o sequilo completo, até o Renan 86. Esse Golf Kilo, você pode passar no externo, baixar a travada. Após o externo, pode acertar quase pela direção 97. Mantenha o nível 090, Aracaju no 203. Autorizado então, estou ciente do cancelamento agora ao 18. Autorizado o circuito pela direita da 17, agilizando o repórter interceptando a final da 17. Estaciona onde, Luiz? Que gostou? Aeroestar. Ok, Aeroestar. Agora, approach. Today, November, India Victor, your defense is level 150 and your test troop are light level 170. November, India Victor. Squawk identity, clear Mari arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 1021. 050, descend, maintain, and clear to Mari arrival, November, India Victor. Não, quanto localizador, Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, completa, torre no 86. 86, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, bom dia, Papa Tango, Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, bom dia, repórter passando o externo, baixar pra lá. Aquilo Bravo. Golf Kilo, qual é o aeródromo de procedência, por gentileza? Sierra November Mike Charlie. Sierra November Mike Charlie, não é isso? Afirmativo, Macaúbas. Ah, ok, ciente, é pra gente aparecer aqui, Sierra November Mike Echo, ok. Macaúbas, tá autorizado aí já a final da ano 7, repórter interceptando. Bom dia, Azul 407, a linha e decola da 10. O vento é 1110 graus com uma dezena de nós. Kilo, avistado aí de base para final, autorizado o pouso na 17. Cheque o trem, o vento é 1110 graus, com 9 nós. Kilo, baixa a travada. Lima Kilo Bravo, pousa lá na 10 mesmo ou circulará para 17? Confirma. Na 17, com base pela direita, sou autorizado, Lima Kilo Bravo. Ok, reporte então para o cancelamento para o circuito da 17. Bravo.